Salvador, Olimpo 01, remeteu? Tá mantendo 2 mil pés na intercomporadora da pista. Olimpo 01, 2 mil pés sobre vetor esquerda proa 330. Esquerda 330. Limite será 4 minutos nessa proa, em caso de falha voa duno e completo ele. Sim, me fala, 01. Caso de falha, 4 minutos nessa proa, voa duna e completo LS. Ativo, caso de falha, 4 minutos nessa proa, duna, completo LS. Resulta 17, livre decolagem no 0, 1, 4, 0 graus, com as lanches. Ciente, no 601, na parte da Folha Matense. Pode estar ali mantendo, 0, bom, 601. Palma 940, muito boa noite, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde interceptará pelo 16. Após prossegue Belo Horizonte, após trive, após conforme rota. O controle opera 120 decimal 8 e o transponder 5532. 5532, tá bom? Afirmo 5532. Então, um barulho do seu lugar 310, adequado a 10, com pela direita, da L da Ford Bridge, intercepta a 6:06, aí Belo Horizonte, Bridge e Rápido Plano. 1208, controle, 32, mais 4. 1940, cotejamento correto, estamos prontos para o selecionamento. Vai chamar. O gol no 567, pronto para o táxi, 180 a bordo, alterna Campinas, 0355, autonomia. Uno 567, autorizado táxi via Pátio Índia, um ponto para chame torre 118 decimal 6. Assista ao 31020. Pátio Índia, ponto 010, 186 com 1020, gol no 567, obrigado, boa noite, feliz. Livre decolagem, 140 com 12. Legal decolagem, bom, meu zero. decolagem hoje, 27, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado. Sumo, 273, fica atento a um Boeing da Gol que passará sua retaguarda após autorizado para o estilo de avistamento, é um pronto táxi. Autorizado. Pelo lock. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1601. 1601, sumo 360, saída da El. 360 da El. Ali mantém. Ali mantém 0, 3, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari, desça 560, líquido de decolagem, 150 com 10. Líquido de decolagem, tá 10 para o voo 150. Limpo 01-45, dar o curso do operador, curva esquerda, proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reporte estabilizado. ...3897, sua ascensão está restrita ao nível 320. Restrita ao nível 320, tá, 3897. Chegou no 273. Autorizado, precisa de funcionamento, chama o seu táxi, gol no 273. Decolado agora às 30, controle do 0.8, bom voo. É, seu 208, gol no 567, tem uma boa noite, bom trabalho, tá bom? Gente, completa, chamou de torre 183, sinal 6, Olimpo 01. Torre 16, Olimpo 01. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1567, decola na sua escuta. 1567, contato radar na decolagem, subo 360, saída Árvore. 360 na Árvore, gol 1567. Salvador, Olimpo 01, tá na final LS, companhia baixo, travado, pouso final. Tá, visual com o campo? Tá, saindo das nuvens agora, com 1.300 pés, mas negativo visual. Ok, sim, eu acho que é só uma camada, não tá chovendo não, sério? Afirmativo. Tá, acho que não. Agora tá no visual, portanto, com 1110. Ok, sente avistado também o Olimpo 01 no centro do trem, pista livre, pouso autorizado, 1101, 40 graus com 10 nós. Fiz pouso, Olimpo 01. Poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, grato, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118, décimo meia. Pode ajustar o altímetro no 020. Olá, 940, fique atento ao banheiro na companhia, iniciando o táxi após autorizado... Inicial custo de acionamento, sempre pronto, tá? Faturamento da companhia, está autorizado para chamar a frente. Seu direito na minha escuta, alça e retorne no ponto de parada delta para cruzamento, do parte militar. Realizar então o backtrack, agilizando na medida do possível, link 01, e reporte no hotel, galera. Recife 1251, alterna 13325. Poderia confirmar a frequência do voo 601? Comando do centro Recife agora 1251, alternando 3325. 251, voo no 601, obrigado. 3603, completando a chegada à mar e desça para 2000 pés, altímetro no 020, autorizado LS, reporte no localizador. Ok, alinha e mantém inicialmente, no 273. Gente, frequência livre estacionar, boa noite, bem-vindo e stand-by transponder. Três pista liberada, decolagem autorizada, 101 no 50 graus com 10 faz. Já 0, contact 194 ao TV, Serra Galeão, 3:42. Gol 940, autorizado táxi via Índia no ponto de cara, chame torre 118 decimal meia. O ajuste é altímetro 1020. 1020, ponto de cara 118 decimal meia. Obrigado, boa noite. D73, decolado agora os 38, controle 20.8, mão voo. 208, muito obrigado, senhor. Boa noite, boa semana. Igualmente. Controle, muito boa noite. Chegou 1273, passa 1400 no perfil da DAEL. Tenha uma boa noite, até volta. 1567, afirmativo, chamar no Recife, bom voo. É. Voo 1273, contato radar decolagem, suba 360, saída da DAEL. 360 da EL, com 273. E mantém inicialmente 940. Gol 940. Faz conta. Poderia reduzir um pouquinho o brilho do balizamento? Ah, agora fica bom. 140 com 11, livre decolagem. Livre decolagem, gol 940. Localizador do 3603, completo LS, segundo torre 18, decimal meia. 36, boa, 0, decolado 41, controle 20.8, em ótimo voo, boa noite. 120.8, obrigado, boa noite. Três Salvador, boa noite, gol 940, decolou, passa 1600, não se escuta. Gol 940, boa noite, contato radar decolagem, subou 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 940. Solo programação Tango. Então, 3197, muito boa noite, autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10 com a curva direita na saída da Leta Bridge, via Alpedu 10. Após segue SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5536. Sentido 3197, nós vamos a um Galeão. Colando da 10, curvando à direita no perfil da El Leis Abril. E chegando no 380, dando perfil no 10. Map. Next. Transponder. 536. Controle após 1208. Então, 3197. Então, 3197. Procedimento correto. Entrou no suspeccionamento. Poderia confirmar a posição que se encontra? Meia dúzia. Ok, que grata. Chama o nosso suspeccionamento. Chama lá. Linha 03, Solas 45, direita 21, ponto 9, livrar, bem-vindo. Direita 19, chamada 3303. Boa noite, a presença de Silvana Cisco. Você me está no 3603? Cliente, muito boa noite, prossegue via Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, posição 05, 3603. 940, chame centro Recife, em 1251, alternando 13325. 1251, 13325, afirmativo, bom voo.